Atenção. Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Bora, festival, bora dançar! Já! Pega a tua madame e vem dançar! Festival dos Pescadores 2019, meu irmão! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Lendário. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falem meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol em noite de lua. Vem dançar. Traio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Bora dançar, saudade, ao lendário! Meu amigo Neuíri, junto com o seu grande amor já aqui na frente. Parceria total com os pés de pano, tubarão, hein? É doido! Nosso amigo Thiago também. Bora, Thiago, como é que é? Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora. Thiago e o seu amor. Te amo. Seu eterno amor. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. Luiz! O meu primeiro Dario! Posso te apanhar. Bora dançar, mona, bora dançar. A galera queria dançar saudade. E o tubarão detona desse jeito aí, ó. Etuba, detona, meu DJ! Tuba! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Atenção, Chiquinho, dá um chega aqui com o Dodô. Nosso amigo Cricri, o rei dos periquitinhos, tá só de olho. Um novo sorriso sucedeu. Um sorriso sucedeu. Com seu jeito simples. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Não for pra tocar com qualidade, mas antes nem tocar, pensa numa aparelhagem arretada, Doquinha. E é o lendário Rubi, saudade, ponto final. É o nosso lendário! 22 anos de tradição! Festival dos Pescadores, meu irmão! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido. Cerveja começou a derramar aqui no meu pé, porque tubarão no seco não presta. Bora beber! Felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Meus amigos, medalha das putas. Tá com a gente, meu irmão, pelo amor de Deus. Pra nós dois. E a gente vai dançar muito, louro. Se prepara. Saudade do Pai Dego chegando aqui em Moná. Nosso amigo Chiquinho, Marcelo também, Daniel, comemorando mais uma vez a festa dos pescadores. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você? DJ Alessandro já por aqui. Então vem. O homem que arrebenta lá no pôr do sol. Ser feliz. Vem, meu bem. Vem. Ser feliz. Bora, Moana! O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Soninho, primo da Pepe lá de Salinas, já com a gente também. Olha, domingo, dia 7, estamos em Salinas, hein? Tô do camarote 10, aquele abraço aqui do Tubarão. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Nosso amigo Lala tá com a gente também. DJ Lala, meu irmão. Ah, ser feliz. Vem, meu bem. Ah, ser feliz. Bora dançar, mano. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Saudade, só tu e o teu amor. Tem muita coisa boa pra acontecer. O Tubarão já detonando. Bora, Moana! Hoje eu encontrei chorando quem já saiu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. Nosso amigo pé de bonde virou pé de pano agora, toma! Se esquecer, seu amor. Bora, Kiki, como é que é, meu irmão? Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Bora dançar! Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela. Bora, pé de pano! Equipe pé de pano, a equipe moral de Moaná. Eu passei no bolão, tá toda a equipe sereno. Amanhã tem um encerramento, hein? Só que se faz de doido amanhã na frente da casa do Bolota. Todo mundo vestido de mulher, meu irmão. Nosso amigo Medalha das Lutas. E o babudo do Sérgio Bonicrê. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Ora, veja só, Leste. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Nosso patrão Bibita do pôr do sol. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Rubi. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Olha a saudade como vai chegando, olha a saudade como vai chegando. O tubarão vai detonando e a gente vai curtindo na moral assim, ó. Pra você que trouxe o seu amor, a sua esposa, a sua namorada, oferece essa música pra ela. Diga, minha filha, bora parar de brigar. Vamos parar de brigar. Aqui. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. Nosso amigo Léo também, o Quati. Quati despintado. O Trolas de Puta de Pedras. Sou todinho seu. É Trolas, meu parceiro. Muito obrigado, hein? Bora, Chico Orelha! Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra viver. Bandeira de açaí branco, como é que é? Bandeira branca, meu bem. São Tubarão já detona há muitos anos e só esse ano eu não tomei caldo de turu. Irmão, pelo amor de Deus. Patrão Chiquinho, seu amor. Valeu, Chiquinho! Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente tá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. A gente tá certo na cama. A gente se ama. Cláudio, Jorginho, Ney também com a gente. Já aqui com o Tubarão, obrigado, hein? Curtindo o lendário. Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor está implorando. Não deixe tudo se acabar. Banda Mega Pop Show. Ele nos faz lembrar e curtir. Só quem se lembra dessa aí. Estou falando do Rubi. Rubi. Vamos fugir no espaço-nave do amor. Meu patrão Chiquinho Adilé, muito obrigado, parceiro. Sabes como Rubi. Nosso parceiro mal falado, o caceteiro de moda. Recomeçar a vida com você. O som que faz você romper. Vamos, vamos! Vamos fugir para o lendário, meu amor. Lendário. Tu sabes com Rubi eu vou. Tu sabes que sim, que sim. Rubi eu vou. Bora, meu mestre! Vai recordar o lendário Rubi, saudade. Uma história. Jaqueu, tá com a gente também, aquele abraço, hein? Toda a galera da Construtora Andrade, já por aqui no lendário. Bora-se, bora, que tem muita lenha pra rolar. Marinel da Colônia, aqui no lendário, obrigado. Vai recordar o lendário Rubi Saudade, uma história de amor em forma de canção. Lendário Rubi Saudade, tocando no seu coração. Fora em teu corpo, o que me faz dizer sim? Seja nosso amigo Leonel Marchá com a gente também, parceiro aqui do Tubarão. Chora, manha! Homem da equipe Sereno. Teu sol derrete minha resistência. Quem já teve a mancha aí? Tens o desejo do amante. Ai, no corpo do amado. Por ti. Terminando o copo do Rubi, venha comprar o seu copo, só R$5. Tá terminando pra você ficar de lembrança dessa festa maravilhosa, gente. Não tem nem 10 copos. Bora, chega juntinho e comprar. E aí tem CD do Rubi aqui já, meu irmão. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo, o que me faz. O Chiquinho, o Marcelo também, a Enide. Enide, comemorando mais uma festa dos pescadores. Obrigado, hein? Valeu! Tens o desejo do amante, no corpo do amado. E o lendário! Vento, leva meu recado pra ela, sopra bem no ouvido dela, tudo que eu vou lhe dizer. Dá-lhe, tubarão! Diga, vento, que é grande a minha saudade. Ai! Que não tenho felicidade, porque ela não está aqui. Esse meu tormento e o meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho. Desde que ela se foi, ainda estou sozinho. E aí? E nem por um momento eu a esqueci. Tem muita lenha pra queimar, mamãe! Uma lenda nunca se apaga. O nosso lendário, o nosso Rubi, pela primeira vez aqui em Manaus, gente. E só tenho a agradecer a cada um de vocês, viu? Saudade, que não tenho felicidade, porque ela. Givaldo. Marcelo Laércio no apoio total aqui, Mona. Bora, Laércio, como é que é? Descubra o paradeiro dela, amigo vento, pra acabar de vez com esse meu tormento, e o meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho, desde que ela se foi ainda estou sozinho. Festival dos Pescadores! Eu a esqueci. Bora, Mona! Bora, meu Rubi! O som que tem o poder de enfeitiçar o seu coração. Rubi! Bora, Mona, bora dançar. Tem muita coisa boa pra acontecer. Bora pra cima! Cheia de casal, ela precisa da chanteira no mundo. Eu digo que não falha, que ela não se leva. Não era isso que tu queria, então? Não havia mão, não pensei para meter. E ter bem com a alcance, eu encontro o legal que é feito. Nosso amigo Micael Wesley também tá com a gente. Aquele abraço aqui do YouTube, hein? Vale a pena, mano. Só pra que deu olhar, pra ver qual que eu tô aqui, mano. Ela sai do pulo, ela fica com Deus. Olha o arcanjo. Olha quem tá aqui, olha. Manda o arcanjo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você vem com o Michel, Janara. Bora, Michel. Tira o chapéu pro arcanjo, ele pega três porres no dia. Ele já voltou pra pegar a saideira. Nosso patrão Aldo, muito obrigado pelo apoio total. Aqui com os DJs, o Rubi, viu, Aldo? Homem aí do Poço com Petro. Obrigado, Boninho. Júnior Mototaxista. Show de bom por aqui! Cima! Bolota, o comandante da equipe Sereno de Muaná chegou. Mão pela mão de Deus. Esquentadinha, só vai ficando forte, meu irmão. Nike, Maurício, também da Guarda Municipal de Moaná. É com a gente, aquele abraço aqui do Tuba, meu irmão. Bora, Moaná, bora dançar! Uma lenda nunca se apaga. Lendário. Rubi Saudade. Bora fechar a quadra junina com o Lendário, bora! Um, dois, três, já! Pega fogo, cabarão! Tá de tubarão! Eu gosto de comida temperada, toda comida temperada eu gosto dela. Nosso amigo Trollas de Ponta de Pedras, coração homensivo, aquele abraço, hein? Que deu na minha cadela, quando a bichinha tava desmaiada, minha mãe agoniada, correu, passou alho nela, a empregada lá de casa se sacode quando eu digo que não pode. Aí quando a festa, pai dela, picaralho, todo dia eu brigo e pica um alho na panela. Picaralho, todo dia eu brigo, mas pica um alho na panela. Picaralho, todo dia eu brigo e pica um alho na panela. Picaralho, todo dia eu brigo, mas pica um alho na panela. Givaldo Gravações CDs. Já gravando o CDzão do Tubarão, ao vivo no Camaródromo em Moaná. Bora tirar esse pé do chão, bora tomar todas. E praticamente está se despedindo mais um ano, meu irmão. Como é que é? Eu gosto de comida temperada, toda comida temperada eu gosto dela. Eu só não gosto é de sentir cheiro de alho por causa de uma agonia que deu na minha cadela. Quando a bichinha tava desmaiada, minha mãe agoniada, correu, passou alho nela. A empregada lá de casa se sacode quando eu digo que não pode ficar alho na panela. Picaralho, todo dia eu brigo e pica um alho na panela. Olha, DJ Lirica, beijo no teu coração, viu? A fera do mix tá com a gente, obrigado, Lirica. Picaralho, todo dia eu brigo e pica um alho na panela. Lendário! Mais uma! Pega a tua parceira, vai pro salão, bora suar essa camisa, meu irmão. Fede pra danar, mas é gostoso, hein? Fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento pra danar, mas no fundo é só... Será que fede, DJ Boy? Fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento pra danar, mas no fundo é... Que bicho é esse? Não adianta nem olhar assim pra mim. O que vocês estão pensando tem cabelo bichain. Eu tô falando, tem é pele, é espetoso, é fedorento, pra danar, mas no fundo é saboroso. Fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento, pra danar, mas... Nosso amigo Giovanni tá com a gente! Minha gente, esse bicho é um gambá. Cacei no mato e tô trazendo pra tratar. Esse cheiro que ele tem é no cabelo, mas se a gente arranca o pelo, o gambá fica cheiroso. Faz-se um fogo de palha. A sequência de xoxa aí. Vai com o nosso amigo Marcão, rei do gelo, velho. Da falha, é saboroso da algamba. Bora, Vati! Põe pimenta malagueta. Põe o quê? Quer cervejinha pra gelar. E aí, Cacho, põe o quê? Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado. E nem quero saber se você tá, você tá. Dá-lhe, meu Rubi! Faz-se um fogo de palha, bota um graveto pra queimar. Um bom tempero nunca falha, é saboroso tal gamba. Põe pimenta malagueta e a cervejinha pra gelar. E eu? Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado. E nem quero saber se você tá. Você fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. É preto, é feia. Equipe Pé de Pano não quer nem saber se tá fedendo. Saboroso. Essa equipe quando chega é pra detonar mesmo. É de cada não, mas é gostoso. O bicho é... E o rei dos periquitinhos. Olá, Cri Cri. Vai, Dougla, vai, Dougla, vai, Dougla, vai. Dá de tubarão. Todo amor parece no começo uma de roda. Anderson Portaria. Libera uma pessoa aí pro nosso amigo Dodô e Nani Portaria. Alô, Bolota, alô, Vati. Quebra essa aí, vamos lá. Amar é como teu sonho me despertar com medo de chorar. Seja sempre linda, com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor. O Ana gosta de dançar, senhor. Maravilhosa confusão, que enlouquece o coração. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor. É, Gulico voltou. Os nossos sonhos vão crescendo mais. Terceira Guerra Mundial amanhã, meu irmão. Coração fugir, a procurar pela cidade, um amor que na verdade, mesmo longe, continua. O Gemac do Bom Pará com a gente, alô Gemac! Amar é uma fantasia quando a gente finge ser feliz. Bora, Leonel! Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Eu sou o seu 16º pai. Quem for podre que se quebre, Moana. Sou primogênito do seu avô, primeiro curandeiro. No coviteiro das mulheres que corriam sobre o teu nariz. Me deve respeito, pelo menos dinheiro. E seu cometa fulgurante que espatifou. É o Rubi. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Etuba, detona, meu DJ. Deixa comigo, mano. Se Grivitonha desce em teu olhar e quatro elos prendem tua mão, cala de boca, companheiro, vai embora de malcriação. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. Toda a família Oliveira. E foi o Sabura que show na manhã no lendário. Obrigado, família, pode crer. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Bora dançar, Diego! Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Alô, Brasil, aqui é Ray Douglas, no ritmo do Jorge, e tome chinelo. Rubi Saudade, lendário. Se Grivitonha desce em teu olhar, e a gente vai xoxando na moral. E quatro elos prendem tua mão, cala de boca, companheiro, vai embora de malcriação. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Nosso lendário Rubi, DJ Tubarão de Juboi, Jarinho, Mestre Gilmar, detonando pra você! Sabe o que é que mata os casais de Moaná? É muita ciumeira, é uma atrás da outra, meu irmão! Bora, Diego! No começo eu entendia, mas era só cama. quando não é um é outro. Cadê o Diego Rodrigues, meu irmão? Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do sentido. Nico, canta pra ela, Nico. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que a mão. Essa modelo diz que é contrário. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que a amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Atrás da outra. Eita, Moana! Não entendo você. Dá-lhe, tubarão! O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve tá rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. O seu teto. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. O lendário. E tijolinho por tijolinho. Vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Eita, lendário! A gente tá vendo muita mulher solteira. Da zero. Os homens só olhando. Isso é inacreditável. Bora, Mona! O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. E o Didi Boy quer dançar. Seu teto desabou. Perdeu o chão. Cadê a Gidia? Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E Didi perto do lendário, chega mais perto. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Manda 007. Olha essa música linda do Tubarão Detona. Abriu 7. Pra você dançar o teu amor. Início. É, Moana. Deixa eu te falar uma coisa. Que com você apareceu, o universo favoreceu. Chicorelha, como é que é, meu irmão? Lindo, tá tudo lindo. Que paisagem, teu sorriso. Nos teus braços fiz teu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui, cantando minha bebê. Especialmente pra você. Eu tô chonado em você. E eu? Eu tô chonado em você. É doido, é muita onda. Você me ganhou. Doutor, que dá valor. Oh, bebê, eu tô chonado em você. Bora, doutor. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê, oh, bebê. Manda zero. Vati, um guerreiro incansável, Vati. Mas eu não vou mentir. vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. E aí? Eu tô falando mal de você e eu, que você... Empresário Michel também com a gente, grande abraço, hein? Com nosso amigo Aldo, posso, homem do poço completo, tá com a gente, aquele abraço aqui do Tubarão. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu, 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto, ela não vale um real, mas eu adoro. Lendário! O lendário invadindo o camarógrafo. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo. A nossa produção, você, levando o batidão, Chico. Consigo mais dormir. Nosso amigo potente, aquele abraço do Tubarão, viu? Valeu, Maninho. Tamo juntos. Porque morro de sempre. Medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu, 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu, 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal. Olha que música linda. Aproveita e oferece essa música pra tua mulher, que eu vou oferecer pra minha lá em Belém. Olha aí, Bruna, pra ti. Tô subindo no elevador. Abre a porta, escuta. Vou te dizer, teu amor foi feito à mão pra mim. Me pegou, estacionei em você. Cara, escuta a letra dessa música, cara. Minha filha, por você. Com você tudo é melhor. Você é o presente que Deus me enviou. Aí o Nico fala pra modelo. Todos os dias ao teu lado, aqui sempre estou e vou sempre estar, sempre estar. E aí o Nico fala pra modelo, nem que o meu carro, nem que o carro quebre, e no deserto eu vou te ver. Aí a modelo fala pro Nico, te ver. Nem que a minha lancha afunde, e nem já saiu o CD do Tubarão? Show! Não acredito! Givaldo? Não, não é do Tubarão ainda. É do DJ Didio Boy. Deixa aí tá porrada, viu, meu irmão? Você é o presente que Deus me enviou. Todos os dias ao teu lado.

Papai Dégua. Essa dói no coração, meu irmão. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundos vejo o mundo desambar. Rubi. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Vem dançar. Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã. Tem um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo. Olha a música linda. Você tem muito. Bora lá, show! Muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Você deixar imunar. E se você quiser, tá ficando só os fortes. É o último dia do Festival dos Pescadores. Bora, Monã. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, bora dançar, Moana! Você não deu valor no amor que ofereci a você. E aí? O meu coração chorou. Rubi. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo. Os apaixonados de Moana. Que já existi. Tá bonito, meu irmão? Você brincou com os meus. Hoje bateu o Aldo. Hoje com o Petro, valeu. Pra sempre amar. E aí você? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Sem o Festival dos Pescadores. Podre que se quebre, Moana. Eu não consigo mais viver longe de ti. DJ Lirica, como é que é, Lirica? Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. DJ. Olha, tem CD do DJ Boy. Tá pai dela esse CD, meu irmão. Jogo frágil, família MBB tá com a gente, que coisa boa. Envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Olha o Trollas no jogo e o Nico. Esse casal, vou te contar. Pra me envolver. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há. Girando a tua gatinha, vai girando. Mais uma vai chegando. Mais uma, senhor. Rubi. E ela nunca dá certo. Você nunca leva a sério. Aqui. Que eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Eu vou chegar com o carinho do senhor Artemis. Do ponto mix, aquele abraço aqui do Tubarão. Bora dançar! Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais, pra lembrar, a saudade fica pra trás, meu amor. Ei, potência! Meu coração, Givaldo bateu a boa. Tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara? Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Conta pra mim teu segredo. Dá-lhe, Tubarão! Tua história de amor. Quero estar do teu lado, na alegria. Irmão, pelo amor de Deus. Quero saber. Dia 13 e 14 de junho, terceiro Festa Verão. Da Ilha do Japatituba. DJ João Máximo também, banda Edinho e Trio. Vai ser muita onda. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. E o nosso parceiro Bolota fala assim pro amor dele. Me abraça e me beija. Rubi. No olhar. Olha o patrão, senhor Artemis do Ponto. Ponto Mix está com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão. Eita, vai chover gelada agora, meu irmão. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Sai, bruxa, sai, bruxa, sai! Quero andar nos caminhos. Eu quero te namorar. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada e vou navegar. Esse é o hino dos pescadores. Na beira do cais, a maré preia amor. Com a Deus apertado, vou me afastando e deixo meu amor. Aí o Bolota fala assim, Tubarão. Lá fora a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento Chiquinha de Leia. Meu pacete aqui em Moaná também, aquele abraço do Tubarão. Etuba, detona, meu DJ. Não te afoba que tem muita coxa boa pra rolar. Eu gosto de ver o povo de Moaná dançar, cara. Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando, eu ligo o motor, já estou voltando. E o motor, Nico? Em casa chegar. Lá no alto atuar, meu irmão. Estou me queimando de tantos desejos. A galera da fazenda Santo André, aquele abraço forte aqui no Tubarão. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Lendário! Olha essa daqui! Quando o Moaná chega... Você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Ele é o Todo-Poderoso tocando pra mim, pra ti. Deixa eu abraçar toda a galera do Sítio Kumaru. Aquele abraço forte, aquele tubarão. E dançar. Oi! A moçada no salão até parece que vai. De quem é o som? Com o som do Rubi. Com o som do Rubi. Rubi. Rubi, Rubi. Bora, Chico, bora. Tocando pra mim, pra ti. Rubi, Rubi. Tô passando o Chibuk. Tocando pra mim, pra Cadê ti. Cadê aquela galinha, Chibuk? Esse é o som. Esse é o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Remexe, gatinha, remexe. Gatão, ao som do rubi no meio do rio, galera safou de povão. Remexe pra cima, remola pra baixo, girando com quim e gritando rubi. Rubi. Remexe pra cima, remola pra baixo, girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima. Ronaldo, Aldo, é lendário agora, meu irmão. Girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima. Bola pra baixo, girando com quim e gritando rubi. Rubi! Que mais que rubi! Rubi! Este é um som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Mexe gatinha, que mexe gatão. Cid Jarinho, DJ Tubarão. Anima a galera. E o mestre Gilmão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e bora, gritando dança, rubi. Bora, dança, bora, dança, bora, dança, bora, dança, bora, dança. Bora, Moaná. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que muito sofre pra ter você. Bora, Moaná! Se eu não te vejo, fico assistindo. Olha o Júlio, tá perto de pano? Imaginando. Veio arriscar, meu irmão. Você está pensando. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E a noite no camarote, meu irmão. Quem passou sebo de Holanda na canela vai se dar bem. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo, não. Bora mal falado, bora pra cima, cacete. Meu amor, como é que é? Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Etuba! I guess you give her the look in your eyes. Pull it back and relax. É que você é pra girar. O cara que tá tomando todas vai virar no girai agora. Bora! No lendário. Agora eu vou dançar com esse som. Tanto forte, dança um pop som. Agora eu vou me divertir. Dançou, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou. Tá vendo o Gemac do Bambaralho que dá valor? Bora, Gemac! Pra gente relembrar os bons tempos. É o lendário, Tubarão Detona. E agora? Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Bom som, joga som, depois desço pro Rubi. Rubi. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo tremendão, pinambá. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Bom som, joga som, depois desço pro Rubi. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo tremendão. Posso soltar a saideira? Não, filho. Beleza. Gente, essa é a nossa última. Agora eu vou dançar com esse som. Dança, dança, cordinho, dança com pop. Mas a minha charlinha, filha do Chiquinho, tá com a gente também. Vou me divertir. Todo o povo de Moaná, muitíssimo obrigado. Agora eu vou. Dois dias maravilhosos na companhia dessa aparelhagem. Valeu, valeu. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Bom som, short song, depois desço pro Rubi. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo tremendão, Rubi. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. É nossa última, viu gente, é nossa última. Depois desço pro Rubi. Prefeito Murilo, muito obrigado. Não quero mais parar. E quem detona todo. Vate o incansável Vate. Toda a sua família, muito obrigado. Bolota, equipe Sereno. Bolota e toda a sua família. Esses caras aí que vem o ano todo pra fazer uma festa dessa. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Ouve o som, joga o som, depois desço pro Rubi. Toda a Polícia Militar, muito obrigado também. Vamos parar. Pela segurança total do nosso evento. Não, valeu, valeu. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Ouve o som, joga o som, depois desço pro Rubi. É a nossa última. Não quero mais parar. E quem detona toda, vai me dar um pinambá. Aí, é pra parar ou não é pra parar? Valeu, valeu, Monão!